6. Boa tarde. Boa tarde. Uma água mineral, faz favor. Um sumo de laranja e uma Coca-Cola, faz favor. Um vinho do Porto, faz favor. Um café e uma cerveja, faz favor.